liga pra garota que a gente já tá perto. Pergunta ela o endereço certo. Porco domado reúne o pessoal. Vamos descer, chegamos no local. A casa noturna não era nada modesta. Até que enfim, chegamos nesta festa. Não dou autógrafo, não quero nem saber. Idolatria comigo não cabe. Sigo minha linha reta até o camarim. E o brief fica a goela como um drink de gin. Um de nossos camaradas não tava legal. Entupiu o nariz de pó e passou mal. A banda de abertura já desceu do palco. Tá na hora de subir, mas com um desfalco. Mó adrenalina, a casa tá cheia. Um mapa de mano dando pico na veia. Mó visão, aqui de cima. Avistei um mapa de mina. Um discurso pra entrar no clima. Pra começar a mandar a rima. Tocamos uma hora e 22. A noite tá começando, o resto fica pra depois. A galera curtiu o nosso som. Eles falaram que o show foi muito bom. Na saída, a mamina me convida pra dar uma volta. Pega no meu braço e não me solta. Eu não gostei, enchei meio segurança. Eu achei ela muito criança. Não entendi o que ela fez. Talvez fica pra próxima vez. Pegamos o cachê e saímos fora. Nos retiramos na hora da hora. Os camaradas na maior esbórnia. Afinal, estamos na Califórnia. 15 horas de estrada, não sobe desse morro. Olho pro whisky Red Bull, a ele eu recorro. Já tô sentindo o que vem no decorro. Olho pela janela, visto três perversas pedindo carona. Uma loira gostou só numa gordona. E pela aparência a outra era crioula. Como estava calibrado, mandei parar e botar as três pra dentro. Se estivesse sã, não teria cabimento. Levou a loira pra suíte e eu ver um drink. Calma as outras, eles que se equiguem. A que eu peguei gero cobiça, olhos azuis, parecia ter suíça. Corpo sarado e perna roliça. Depois do terceiro drink, caiu a máscara de moça de família. Parou com a vigília e foi abrindo a virilha. Ela gritava, não para, não para. E pedia até tapa na cara. Cadela assim, hoje em dia não é raro. Não é a primeira que eu me deparo. Essa mulher parece o diabo. Ela gostava até de tapar no rabo. Depois da foda, apetei o baseado. Pulsamos fumo até ficar chapados. Pense bem e me imagine. Eu parecia um Zex Machine. Dei no coro a viagem dela inteira. Na cama, no chão e na banheira. Enquanto isso os camaradas curtindo um bacanal. Tava rolando, lotem sexo anal. O Gui me chamou a mulher. Vamos disquer ali no cabaré. Cacopei no freio, parceiro. Encosta aqui na frente do puteiro. Eram putas, eu logo vi. Falou vadias, fazem daqui. Calma não, empurra seu coiço. Eu não sou croso, você que é apertada. E começou a aplicar coranhada. Eu falei, calma porco do mato. Não faz assim, desculpa Sandã. Mas essa cadela passou gonorreia pra mim. Não leva mal, isso é tudo fantasia. Isso tudo, eu ancora isso tudo. Evagismente, isso foi um sonho.